A Silo Arte Latitude Rural apresenta Curso Livre Caipira Tech Lab. Sou a Flaviana Lazan, eu vim de Belo Horizonte, mas sou nascida em Montes Claros. Atualmente estou curadora na Fundação Clóvis Salgado, Sesc Paládio, e também trabalho com desenvolvimento de educativo no Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto. E, além disso, tenho projetos, né, como professora, pesquisadora. Sou formada em ensino de artes visuais, né, licenciatura em artes visuais e ensino de história e América Latina. Também sou diretora de artes do FAC, que é o Festival de Visual de Cultura, além de curadora também. Aqui no Caipira Tech Lab, a oficina que eu ofereci foi uma oficina sobre um mapa afetivo a partir de paisagem, entendendo a localização de onde as pessoas vêm. E foi muito importante lançar essa temática aqui, né? Tanto para o programa, quanto para mim, quanto para a pesquisa, de modo em geral, que eu estou desenvolvendo na SILA a partir da residência artística, né? E pensando no campesinato, porque a gente começa a delinear a percepção deles do quão importante eles são dentro do lugar onde eles atuam. E quando eu falo do lugar, né, eu penso na paisagem, né, restringe a paisagem, dando sentido de que são um movimento, ele é comunitário, né? A paisagem existe porque eles estão lá e eles estão lá por causa da paisagem. Então, eu acho que essa importância de valorização do trabalho com a terra e de valorização da terra para o trabalho, pensando no campesinato e a função que essas pessoas representam. E o cronograma do curso, pensando nessa exposição teórica e experiencial, ele foi dividido em três momentos. Isso, primeiro, um momento de acessibilidade, né, das pessoas envolvidas, entendendo que são de diferentes culturas, tem universos tanto de aprendizagem e ensino diferentes, né? São dinâmicas primárias para entender o tempo de ensino e aprendizagem dessas pessoas e como elas compreendem as linguagens que a gente está tentando passar. E também experimentar, né? É um nivelamento de experimentação de como você pode ir, né? A fim de oferecer novas técnicas, novas palavras, novos diálogos. E também o limite que você pode ir entendendo, né? Não superiorizar ou tensionar as trocas, né? Mas realmente compartilhar conhecimentos sem que eles permaneçam no lugar de pessoas incapazes de compreender o que está sendo dito, ou que nós tenhamos que deixar de evidenciar coisas científicas, processos técnicos, que claramente podem ser acessados por eles, eu acho que num estado de divulgação. Então, esse primeiro momento da própria condição de diálogo entre eles e a exposição deles ao grupo, né? Que aí você conhece as pessoas que têm alguma timidez, que têm alguma dificuldade, começa a conectar essas pessoas umas com as outras. Acho que a ferramenta do corpo, né, quanto processo primário de envolvimento é muito importante. Então, a forma como elas gesticulam, é como elas se sentem na integração geral. Em seguida, a gente passa por um processo de intimidade, né, que é já fruir a partir do que essas pessoas querem e têm a nos contar. E aí são as provocações que eu faço em torno já da paisagem, que é uma dinâmica do eu, e como lugares, espaços, territórios, essas pessoas enxergam esses lugares, espaços e territórios. Porque a gente também começa a conhecer um outro movimento delas para com a vida, né? Não só o que elas são, como elas se comportam, mas onde elas frequentam, o que elas gostam de fazer, o que elas não gostam. E o território, eu sou muito fanática de Milton Santos, então, assim, ele me ensina muito sobre território, que é esse lugar dos afetos, onde você deposita afetos diferentes de espaço, né? Onde você deposita história, onde você cria identidades. Então, essa dinâmica também proporciona que a gente conheça um pouco da identidade das pessoas, né? E começa a fluir mais levemente na proposta principal, que é a conexão com construir uma paisagem a partir daquilo que você vive no seu território. E nesse momento de uma hora, eu deixo bem fluido, no sentido de que é um movimento de grupo, então as pessoas têm que interagir uma com as outras, tem no sentido, né, de para se construir algo conjunto, você vai ter ser impactado e vai impactar. E aí eles começam a conectar suas experiências, que é o mais importante. Uns vão conectar através da fala, porque está trocando, outros vão investir na própria feitura do processo, né, tentando, de alguma forma ali, quase que pedagógica, se posicionar diante do que ele vê, da forma que ele vê as coisas e como ele consegue fazer essas coisas, e sempre tentando deixar evidente que não é sobre fazer melhor, né, mas é sobre representar aquilo que você sente a partir de uma paisagem. Então, esse dinamismo, tanto da materialidade, a gente tinha disposto ali todo tipo de material, desde os naturais, como folhas, gravetos, terra, e a liberdade que eles tinham de criar a partir disso, quanto materiais industriais, né? Lápis de cor, tinta, lata spray, giz, materiais que alguns desconheciam, outros já tinham acessado. Então, como essas experiências também são interessantes, do acesso àquilo que normalmente você não tem, e ali você descobre uma nova técnica para extrair seu aprendizado e o movimento, o que você quer representar concretamente, né? É muito importante também entender que é uma oficina que é para todo público, né? Desde crianças bem mais novas, né, com o auxílio de seus pais, até mais velhos. E isso traz um núcleo de pensamento muito miscigenado, porque a gente consegue com que pessoas falem a mesma língua, só que de gerações diferentes, né? E aí eu provoco a linha do divertimento e, como o próprio MST fala, a alegria comeira também, como processo de criar uma performance de luta, criar processos de saúde para continuar seguindo certas lutas, processos de raciocínio que não sejam elaborados na matemática dos critérios específicos, mas da criatividade, né? Acho que uma das grandes questões que a gente vê com o campesinato, com movimentos de trabalhadores sem terra, quase sociais, mobilizadoras, não politicamente governamentais, mas são políticas, obviamente, é que eles se manifestam, as suas lutas a partir de processos criativos, de inventividade. Então, é continuar esse processo, só que trazendo a arte como linguagem, né? Normalmente eles já fazem isso, mas de outras formas, o que também é uma troca para mim, né? Como pessoa que está ali ministrando alguma coisa, aprender também outras formas de lidar com essa oficina em outros ambientes. Então, foi muito gratificante. Depois eles apresentam todo o processo, eles falam sobre seus territórios, falam sobre o que eles sentem em relação a essas paisagens, eles as descrevem. Então, também a imaginação é um processo muito bonito de ver ela sendo feita, né, utilizada, já que no decorrer do tempo a gente perde essa possibilidade de imaginar coisas, visto que a gente fica tensionado a só executar. E é isso, acho que foi dos principais assuntos gerais abordados, que é a pergunta do projeto, né, que esses trabalhos vão estar no resultado da residência artística, que é o que você aprende com a paisagem. Então, é esse contrusto, né, de mais ou menos 30 pessoas participantes da oficina, trocando aprendizados, literalmente. Do concreto, que é aprender a fazer uma nova forma, a colorir alguma coisa, a usar um novo objeto, um novo material. E também do anímico, né, de alma, que é encontrar outras pessoas que são coerentes com aquilo que você acredita. As que não são, elas são processamentos de evolução, né? Elas não são uma contra para não fazer, mas um processamento de evolução para construir além daquilo que já está feito. Eu acho que esse é o principal ponto de aprendizagem, né? Esses locais de que é possível aprender observando coisas e falando sobre elas, não necessariamente criando o tempo inteiro técnicas e restrições de como precisa ser feito, mas no processo imaginativo elas já conseguem aprender pela fruição. E meu objeto, nesse caso, na fruição, é a paisagem. Foi um encerramento muito bonito, acho que tivemos 5 maquetes, né, que é o nome popular, para essas paisagens construídas em 3D, inclusive, com uma diversidade de materiais incrível, então é muito bom ver que todas são muito diferentes umas das outras, então existem várias formas de criação, acho que é um grande potencial, e eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade que a Silo, né, cria da gente ter essas trocas com o campesinato, que muitas vezes, dentro dos nossos discursos, né, a gente fica aquém de acessar essas pessoas ou delas nos acessarem, tanto pelos espaços que a gente ocupa, tanto quanto pelo pensamento que a gente compartilha, né, e que a gente descobre que pode se compartilhar com mais gente do que do universo ao qual a gente está envolvido. Então, colocar a arte a favor do campesinato tem sido uma das maiores alegrias desse processo todo. Quero agradecer, obrigada a toda a equipe Estilo, e seguimos. Meu nome é Mariana Rodrigues, sou de Osasco, São Paulo. Estou há 2 anos no nomadismo, então não necessariamente o Osasco é meu lugar de moradia, mas sim o meu lugar de retorno. Eu sou artista visual do campo da pintura e na oficina de pintura abstrata eu trabalhei com pigmentos naturais, que são pigmentos encontrados em terras e minerais aqui da região, da Serrinha. O estudo e o experimento com esses pigmentos naturais foi o projeto que eu escrevi para participar aqui da residência artística da Silo. E a ideia dessa oficina, eu já tenho esse projeto escrito faz um tempo. Essa é a primeira oficina que eu estou dando desse projeto, que são pinturas com 5 sentidos, experimentos com abstrato. A ideia da oficina é trabalhar experimentações e imersões com 5 sentidos para, no final, virar um experimento de pintura abstrata, né? Então, durante a oficina, a gente trabalha com imersões corpóreas, cognitivas, para que a gente se sinta aberto a explorar o abstrato, né? O campo do abstrato. E nesse fragmento de oficina que eu dei aqui na Silo, eu foquei muito no sentido da escuta, né, a audição, porque durante esses 3 dias a gente trocou muito falando e escutando o outro, compartilhando suas próprias vivências, e a oficina foi separada em 4 momentos. O primeiro momento seria esse momento de imersão do corpo e escuta, né, entrando num campo mais meditativo, que a gente conseguia perceber os sons que estavam em volta da gente, na natureza, e trazer essa sensibilidade para a percepção da escuta, né? Que geralmente a gente nem tem percepção sobre isso, né? São coisas que a gente acaba deixando de lado. Então, a minha proposta foi trazer um exercício de respiração para que a gente conseguisse estar conectado a esse campo da natureza e dos sons que estão em volta da gente. E aí, depois disso, a gente foi para um espaço de ateliê, em que eu compartilhei como que a gente ia fazer os pigmentos naturais, né? Então, passo a passo de como extrair, como fazer, até chegar na tinta de fato, né? E os pigmentos naturais são minerais que são encontrados, né, nas rochas, em argila, na terra. E a importância disso neste campo do campesinato é trazer e acessibilizar a produção artística, né? Não na produção artística como algo profissional, mas como algo que a gente pode fazer com que está próximo, né? Então, a ideia dos pigmentos naturais é trabalhar com materiais que a gente vê o tempo todo e nem sabe que eles podem ser utilizados para a produção artística, né? Então, compartilhar isso com as crianças, com a comunidade, com outros grupos. Então, foi uma oficina bem horizontal, porque eu queria compartilhar o que eu estava experimentando, para que essas pessoas também pudessem compartilhar com outras pessoas, né? E durante essa conversa de mais técnica, assim, de como fazer, Muitas pessoas tiveram ideia de utilizar essas tintas para pintar a parede, de bioconstrução e tudo mais, assim. Então, foi bem interessante esses campos que foram explorados, né? E depois disso, com os materiais, a gente fez um processo de pintura coletiva. Então, as pessoas se separaram em grupos ou sozinhas para experimentar, a partir das reflexões do abstrato, a sua própria pintura, né? E foi um tempo bem interessante de perceber como cada um estava trabalhando as suas próprias questões, né? Com a pintura, explorando os materiais, as tintas, os pincéis. Teve muita gente que usou as mãos e fugindo da perspectiva do figurativo, né? Porque o abstrato, para mim, ele é a dissociação da imagem, né? Porque o tempo todo a gente está consumindo imagens, figuras. Então, eu propus para que as pessoas não fizessem figuras, e sim experimentassem o movimento que o abstrato podia proporcionar. E depois desse momento que a gente pintou, todo mundo junto, teve um tempinho para secar, né, por conta da umidade da tinta, a gente fez uma ideia de exposição. Eu fiz um varal no pátio ali da Sil, lá embaixo, e essas pinturas foram penduradas nesse varalzinho para trazer essa perspectiva de que a gente não precisa ir até um lugar para consumir arte como algo que está distante da gente, mas que a gente também pode produzir e fazer arte e também expor, não nesse lugar profissional, né? Mas aprender a olhar o nosso trabalho como um potencial também. Então, foi muito interessante esse momento, assim, foi bem enriquecedor, porque recebi várias falas positivas, né, do como as pessoas estavam se sentindo e que isso as conectava de uma forma muito boa. Aí teve um momento de troca, onde cada um trouxe suas percepções, assim, quem se sentiu confortável de falar. E, no geral, as pinturas expostas, elas tinham um formato de um conjunto, né? Cada um tinha feito seu, outras pessoas fizeram em grupo, mas, no geral, o fato de ter a mesma paleta de cor, parecia que tudo era um corpo só, né? E os gestos se complementavam. Então, foi bem bonito, assim, e é uma oficina que eu já quero fazer há um tempo, então, estou bem agradecida de ter começado aqui na Silo. E feliz por essa oportunidade. Também agradeço toda a equipe pelo suporte, pelo auxílio, toda a produção que me ajudou e tem ajudado nesse processo. Acompanhe em nosso site as aulas do curso livre do Caipira Tech Lab. Acesse silo.org.br.